Livro Ação e Reação. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Chegamos ao capítulo 2 e é importante que todos prestemos bem atenção, porque é hora de derrubar as barreiras entre a humanidade de baixo e a humanidade de cima. É hora de derrubar as bastilhas, como queria o irmão Zarur, unir a humanidade de cima à humanidade de baixo. Porque aí as criaturas terrenas vão aprender que a carne não resume toda a existência do espírito. É como está na exclamação de Hilário, aqui na página 17, do capítulo 1. Ele foi um médico na Terra. Voltou para a pátria espiritual, para onde todos nós retornaremos. Porque a vida antes da vida, não há vida apenas após a morte, há vida antes da vida. Então, o Hilário chegou do outro lado, como André Luiz também, e percebeu que muitos dos seus pensamentos, sua forma de ver as coisas, ele, homem culto, estavam totalmente equivocados. E imaginou a situação de amigos, de colegas, médicos como ele. Se fosse advogado, advogados, ou juízes, ou se fosse sacerdote, sacerdotes, afinal, todas as criaturas humanas, se soubessem o que ele estava aprendendo na vida espiritual, no mundo maior, certamente modificariam o seu modo de ver as coisas e transformariam a história do mundo para melhor. É o que nós estamos fazendo aqui, usando os meios de comunicação que Deus colocou em nossas mãos para humildemente levar esse conhecimento adiante, porque isto é a política de Deus. A exclamação de Hilário é a seguinte: ah, se as almas encarnadas, quer dizer, os homens e as mulheres na Terra, né, pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não à maneira do sono físico em que logo se refazem, mas com plena consciência da vida que as espera no mundo espiritual. Sim, ajuntou o orientador Druso. Meu caro Hilário, isso realmente modificaria a face moral do mundo. Entretanto, a existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho. Usando nova máquina fisiológica entre os semelhantes, deve atender à renovação que lhe diz respeito. Isso exige a centralização de suas forças mentais na experiência terrena a que transitoriamente se afeiçoa. Bom, isso foi há décadas. Agora as coisas estão se modificando, porque o mundo vai ingressando num novo ciclo e é preciso que a carne seja, em definitivo, iluminada pelo espírito. Porque, como nós escrevemos naquela página sobre o sexo, o ser humano é luz. Não é hora de esconder mais coisa alguma, porque o próprio Cristo diz no Evangelho que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então é hora de revelar e derrubar de uma vez por todas as barreiras que separam o mundo material do mundo espiritual. Isto é a política de Deus traçada pelo Cristo estadista. Mas vamos ao capítulo 2. De ação e reação. Comentários do instrutor. recinto a que demandáramos era confortável e amplo. Mas a expressiva assembleia que o lotava era em grande parte desagradável e triste. Assim André Luiz começa o capítulo 2 de Ação e Reação e prossegue. Ao clarão de vários lampadários, podíamos observar do largo estrado em que nos instaláramos com o orientador os semblantes disformes que em maioria ali se congregavam. Aqui e acolá se acomodavam assistentes e enfermeiros cuja posição espiritual era facilmente distinguível pela presença simpática com que encorajavam os sofredores. Calculei em 200 aproximadamente o número de enfermos que à nossa frente se reuniam. Mais de 2/3 apresentavam deformidades fisionômicas. Quem terá visitado um sanatório de moléstias da pele, analisando em conjunto os doentes mais graves, poderá imaginar o que fosse aquele agregado de almas silenciosas e dificilmente reconhecíveis. Notando a quase completa quietude ambiente, indaguei de Druso quanto à tempestade que se contorcia lá fora, informando-me o generoso amigo que nos achávamos em salão interior da cidadela, exteriormente revestido de abafadores de som. Olha os cuidados que eles tomam no mundo espiritual. Por isso que quando se vai fazer na Terra certa qualidade de reuniões, nós temos que tomar esses cuidados todos aqui, ó. Mas o principal deles, desses cuidados que devemos tomar, é aquele de instalarmos dentro de nós o silêncio, como podemos aprender no 2º volume das Diretrizes Espiritualistas da LBV Mundial, porque nem sempre existe a possibilidade de cercar o ambiente do sossego devido. Então nós temos que nos precatar, aprendendo o mais breve possível a ter o silêncio dentro de nós. Mas vamos prosseguir aqui com a narrativa de André Luiz. Integrando a equipe dirigente, Hilário e eu passamos a conhecer companheiros agradáveis, distintos, os assistentes Silas e Honório, e a irmã Celestina, três dos mais destacados assessores na condução daquela morada socorrista. Não nos foi possível qualquer entendimento, além das saudações comuns, porque o orientador, após indicar um dos enfermos para proferir a oração de início, que ouvimos emocionadamente, tomou a palavra e falou com naturalidade, qual se estivesse conversando numa roda de amigos. E assim se expressou: meus irmãos, minhas irmãs, continuemos hoje em nosso comentário acerca do bom ânimo. Não me creiam separado de vocês por virtudes que não possuo. A palavra fácil e bem posta é muita vez dever espinhoso em nossa boca, constrangendo-nos à reflexão e à disciplina. Também sou aqui um companheiro à espera da volta à carne, pelo processo da reencarnação. A prisão redentora da carne acena-nos ao regresso. A respeito dessa prisão redentora da carne, acenando ao regresso, alguém pode talvez não entender, porque não esteja acostumado ainda à linguagem da vida espiritual. Não saiba nem direito do que se trata da reencarnação, que é a volta à carne para passarmos por novas experiências até nos livrarmos das dívidas que fomos acumulando em muitas vidas carregadas de erros. Jesus no Evangelho diz que devemos tomar cuidado no nosso comportamento na vida, porque senão ficaremos presos, ficaremos na prisão, detidos, até pagarmos o último centavo, quer dizer, o mínimo possível que temos que pagar, não podemos ficar devendo nada. O centavo era uma moeda quase sem valor da antiguidade hebreia, romana, naquele tempo lá. Então, quando diz aqui o nosso amigo Druso a respeito da prisão redentora da carne, está falando daquilo que nos ensina Jesus no Evangelho. A vida humana, só nos livraremos das muitas passagens pelos corpos humanos através das vidas sucessivas, quando nada mais tivermos a dever a quem quer que seja e a nós próprios no mundo material. Mas vamos prosseguindo aqui com a palavra do Druso. É que o propósito da vida trabalha em nós e conosco, através de todos os meios, para guiar-nos à perfeição. Cerceando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. No plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas, enquanto outros muitos se acreditavam privilegiados da infinita bondade por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos. Muita gente pensa que religião é um compromisso social. Chega do outro lado essa turma e dá-se muito mal porque vê que só fez perder o tempo e usar perversamente as possibilidades que Deus colocou nos seus caminhos para terem os olhos abertos para o que vale mesmo, que é a vida eterna. Uma vez, Jesus nos inspirou esse pensamento. O grande segredo da vida é amando a vida. Tem que amar a vida, naturalmente. Tem que saber viver a vida, não é gozar estupidamente a vida. A gente fala, amar a vida, a turma pensa que é tomar um porre, pegar uma doença venérea, arrebentar o estômago com bebidas, tornar cancerígenos os intestinos por mau uso de alimentação. Não, quando a gente fala amar a vida, é saber dela tirar os proveitos para a elevação do nosso espírito. Por isso completamos assim: o grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Por isso que não adianta suicidar-se, hein? Já dizia o saudoso irmão Zaru que o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Nós vamos repetir esse trechinho aqui da palavra do Druso, que mereceu este nosso comentário. No plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas, enquanto outros muitos se acreditavam privilegiados da infinita bondade por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos. A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para nossa vitória ou nossa perda. A ninguém devemos o nosso destino, senão a nós próprios. Já dizia o irmão Zaru, não há vítimas, ninguém paga sem dever. É o que diz Druso aqui também. A ninguém devemos o nosso destino, senão a nós próprios. Isso é duro de entender às vezes, hein? A gente muitas vezes fica procurando dizer, ah, foi fulano, ou beltrano, ou beltrana, não. Vamos ver direitinho lá no nosso passado mais longínquo. Nem tanto às vezes na vida atual, mas se procurarmos mesmo, vamos encontrar a raiz de todo o sofrimento e por que a ação da mestra dor. Mas prosseguindo, entretanto, se é verdade que nos vemos hoje sob as ruínas de nossas realizações deploráveis, não estamos sem esperança. Vejam que conforto que nos vem do mundo espiritual. Vamos repetir aqui, para terminar o trecho de hoje. Fala Druso. Entretanto, se é verdade que nos vemos hoje sob as ruínas de nossas realizações deploráveis, não estamos sem esperança. Por isso, na LBV, nós dizemos que a esperança não é a última que morre, não. Porque a esperança não morre nunca. Por quê? Porque Jesus é a esperança.